escola de samba não é bom sinal. Bandeira a meio pau, uma escola de samba não é bom sinal. Deram um figurino de destaque a Conceição pra desfilar pra comissão. Foi tão grande a emoção que fez parar seu coração. Lá na escola todo mundo cantou um samba triste seu louvor. Se faltou água ninguém notou. Lágrimas no morro rolou. Bandeira a meio pau, uma escola de samba não é bom sinal. Bandeira a meio pau, uma escola de samba não é bom sinal. Deram um figurino de destaque a Conceição pra desfilar pra comissão. Foi tão grande a emoção seu coração. Lá na escola todo mundo cantou um samba triste em seu louvor. Se faltou água ninguém notou. Lágrimas no morro meio pão.